Portal do Arrocha. Opa, menino! Chegou aqui o Lemos, o top da sofrência. Canta comigo assim, ó. Aí você escolhe a melhor roupa, e aí você arruma o seu cabelo, e sai com a sua amiga louca, e diz que o bom da vida é ser solteiro. Me diz se adiantou alguma coisa, procuraram alívio passageiro. Beijaram as quatro, cinco bocas, com beijos que não tem gosto de beijo. E aí lembrou de mim, não teve jeito. E aí lembrou de mim, não teve jeito. Beijou na boca errada, lembrou da boca certa. Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta. Sabe alguém perfeito que você tanto espera? Eu era. Aí você se lembra que a gente se completa. E vai faltar pra mim, se for um pouco esperta. Porque se alguém perfeito que você tanto espera, eu era. Sofrência! E aí você escolhe a melhor roupa, e aí você arruma o seu cabelo, e sai com aquela sua amiga louca, e diz que o bom da vida é ser solteiro. Me diz se adiantou alguma coisa, procuraram alívio passageiro. Beijaram as quatro, cinco bocas, com beijos que não tem gosto de beijo. E aí lembrou de mim, não teve jeito. E aí lembrou de mim, não teve jeito. Beijou a boca errada, lembrou da boca certa. Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta. Sabe alguém perfeito que você tanto espera? Eu era. Aí você se lembra que a gente se completa. E vai voltar pra mim, se for um pouco esperta.